O Búfalo do Marajó, a evolução. O Búfalo do Marajó, a evolução. Alô, Mel! DJ, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Presta atenção, rapaziada. Ei! Ai, ai, ai, ai, ai. Top Mix Mulher Uva Super Rare. Perdido, baby amor. Oh, oh, oh. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e no canso de te dar amor. Se te faz eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como.